Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre António Barbosa, sacerdote da Prelatura do Opus Dei. O Sr. Padre António Barbosa estudava Medicina quando optou por ser sacerdote. É licenciado em Jornalismo pela Universidade de Navarra, viveu vários anos em Roma e foi o responsável pela Prelatura do Opus Dei em Portugal durante mais de 20 anos. Foi também delegado da mesma prelatura para o Líbano por incumbência do atual prelado. Presentemente vive e trabalha no centro do Opus Dei em Viseu, dedicando-se inteiramente à parte espiritual, promovendo retiros, conferências, reflexões, palestras, a todas as pessoas que o desejem. Bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite, uma saudação especial para todos os nossos ouvintes. Sr. Padre António Barbosa, vou-lhe colocar a primeira questão, que é a seguinte. Era um estudante de medicina, entretanto a vocação foi o mais alto e foi ordenado sacerdote. Quer-nos contar como é que isso aconteceu? Muito bom dia. Tenho muito gosto em estar aqui neste diálogo, nas Conversas em Rede, para esta região que estou muito relacionado também por razões familiares. Ora, em relação à sua pergunta, tenho que fazer um pequeno aparte, porque efetivamente, como é sabido, o Opus Dei é que existe uma só vocação que se concretiza depois segundo as diferentes circunstâncias que cada pessoa, segundo as circunstâncias pessoais que cada pessoa, a imensa maioria das pessoas do Opus Dei vivem no casamento, têm a sua família constituída, como graças a Deus na nossa terra de Santa Maria é ainda o mais frequente, mas também temos gente que vive o celibato. E por conseguinte, eu já estava determinado a viver o celibato e vivi-o durante muitos anos, enquanto leigo na prelatura do Opus Dei. Depois, as circunstâncias também no nosso país, onde era preciso começar a estar e colaborar na pastoral da prelatura sacerdotes portugueses, que até a essa altura havia poucos, por conseguinte, a proposta de ir para Roma fazer estudos eclesiásticos, eu já pressentia que Deus Nosso Senhor me podia chamar ao sacerdócio. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Evidentemente não estou nada arrependido dos muitos sonhos que uma pessoa pode alimentar nessa ocasião e que eu alimentava também, ser um bom profissional e eventualmente também constituir uma família. Tudo se transformou de uma maneira maravilhosa e graças a Deus, agora já com 50 anos de sacerdote, posso olhar para trás e dizer que valeu a pena. Portanto, foi para além daquilo que é o chamamento básico para qualquer cristão à santidade, que é o nosso batismo, a concretização, quer vivendo como leigo, quer depois já como sacerdote da prelatura ao serviço da Igreja Universal, foi o modo como Deus Nosso Senhor me escolheu imerecidamente para poder viver a minha vocação de homem cristão. Sr. Padre António Barbosa, concretamente, o que é o Opus Dei? Ora, o Opus Dei é uma instituição fundada por São José Maria, que nasceu em 1902, em Madrid, Espanha, mas desde o primeiro instante nasceu com cariz universal. Na realidade, falando familiarmente, é uma porção, uma parcela, uma fatia da Igreja. Do ponto de vista jurídico, se vemos as coisas com rigor canónico, é uma prelatura pessoal que é devida, apesar de muito tempo antes o fundador, São José Maria, já ter esta ideia clara na sua cabeça e ter iniciado muitos esforços para que ela viesse a ser reconhecida, mas foi preciso efetivamente o Concílio Vaticano II para que se abrissem, do ponto de vista jurídico, as portas para o aparecimento das prelaturas pessoais. Neste caso, o Papa João XXIII, que em breve vai ser canonizado, graças a Deus, em conjunto com o Papa João Paulo II, teve esta visão de iniciar o Concílio Vaticano II, mas é já com o Papa Paulo VI que se dá a aprovação dos documentos sobre os quais vai ter início a aprovação canónica da prelatura do Opus Dei. O Papa Paulo VI já não teve tempo, enfim, para o seu pontificado tão doloroso, que vai colocar nos altares também em breve, se Deus quiser. Já está iniciado o seu processo de beatificação. É mais um dos grandes gigantes da fé que temos ao longo do século passado, e já também iniciado este século com estes grandes papas que temos tido e que estamos a ter com o Papa Francisco. Pois o Papa Paulo VI já não pôde levar a cabo o ponto decisivo. Foi o Papa João Paulo II que, em 1982, disse a última palavra sobre a aprovação da prelatura no Opus Dei. Portanto, o Opus Dei tem como finalidade ajudar os cristãos em todo o mundo, e só os cristãos é que podem pertencer ao Opus Dei, evidentemente. Os que não são católicos podem ser cooperadores, e de facto existem também, inclusive, pessoas que não têm nenhuma religião, mas só aqueles que são batizados é que se podem candidatar a viver como membros da prelatura do Opus Dei. E isso ficou definitivamente assente quando o Papa João Paulo II fez o documento, uma Constituição Apostólica, o Tucite, para dar essa nova possibilidade de muitas instituições da Igreja, que certamente aparecerão muitas outras ao longo dos tempos, poderem oferecer, quer a todos os fiéis cristãos, segundo as modalidades do seu carisma, uma proposta de santidade concreta que cada um livremente pode ou não aderir. Uma proposta de santidade concreta, diz o Sr. Padre António Barbosa. Sr. Padre António Barbosa, há pouco falou que o fundador tanto instituiu o Opus Dei ainda sem ser com prelatura, portanto em 1928. Sim. Portanto já lá vão 80 e tal anos, entre 80 e 90 anos. Portanto, não era fácil, portanto, há 80 anos, aparecer alguém a falar de santificarem-se leigos ou até santificarem-se sacerdotes. Porque a ideia que eu tenho, não sei se estou errado ou se não, é que mesmo os sacerdotes, por essa altura, se calhar há 100 anos ou por aí assim, mesmo eles pensavam que para se santificarem tinham que acabar os últimos dias num convento. Ora, em 1928 aparecer alguém a falar de santificação do trabalho, de santificação dos leigos, isto realmente é... Portanto, é de ficar toda a gente de... Como é que ia dizer? Portanto, admirada. É uma novidade. Portanto, isso não foi fácil. Não foi fácil, portanto, nem para o fundador e se calhar também, mesmo para o próprio Vaticano, porque só passados depois mais de 20 e tal anos é que no Concílio Vaticano II é que eles vieram, portanto, a abrir e a dizer que sim, senhor, portanto, que a santificação dos leigos, portanto, que era uma realidade. Mas, portanto, em 1928 começaram a falar de uma coisa que hoje é vulgar. Nós hoje vamos a uma missa, em qualquer homilia, o sacerdote diz, portanto, que nós nos temos que santificar. Mas isto, de facto, em 1928, começar a falar desta forma, não era fácil, pois não? Sim, efetivamente, foi uma novidade completa. Isto tem diferentes manifestações. Uma é o seu primeiro livro, O Caminho, que, por um lado, é recebido com grande alegria, com grande consolação. Eu lembro dos tempos da universidade, quando li pela primeira vez, e os meus colegas... Era para nós uma novidade completa, que era a linguagem, que era a apresentação da vida cristã como a proposta de santidade. O Concílio depois vai estabelecer estas formas ousadas, digamos, do chamamento universal à santidade, a santidade dos fiéis, igual para todos, segundo as diferentes modalidades. Na história da Igreja, estas coisas acontecem, como é óbvio. Certas épocas, por razões perfeitamente justificáveis, que deram lugar, inclusivamente, a que muitos dos chamados opositores a São José Maria, pessoas que estavam de boa vontade, mas que não tinham possibilidade de compreender exatamente o carisma que Deus lhe tinha concedido, porque estavam como numa perspectiva antiga, digamos assim, em que havia um chamado estado de santificação. Só os consagrados é que estavam nessa situação. Os próprios sacerdotes não estavam envolvidos nessa consideração, que pertence aos religiosos, continuam a pertencer, que são parte absolutamente essencial da Igreja, mas não podem ter de forma nenhuma exclusiva da santidade. Santidade é o chamamento que é feita a toda a gente. Aliás, se havia esta tradição, que estava bem assente também no direito canónico dessa época, a verdade é que a prática cristã, desde sempre, tinha colocado nos lugares mais altos da santidade, não nenhum religioso, nem sequer nenhum papa, nem nenhum bispo, mas a Santíssima Virgem Maria, a mais perfeita de todas as escrituras, e logo a seguir a São José. Aliás, há um acontecimento que se dá logo nos primeiros instantes do Concílio Vaticano II, por iniciativa do Papa João XXIII, a pedido de muitas pessoas que lhe recordam essa situação, porque o único cano que havia naquela altura, o cano chamado cano romano, que é um dos que hoje continuamos a utilizar, aparece uma longa lista encabeçada por Nossa Senhora. Depois por Pedro, Paulo e todos os apóstolos, e depois todos os mártires romanos. Ora, nessa lista, estranhamente, ao contrário daquilo que a tradição cristã nos diz, que logo a seguir a Nossa Senhora é São José, não aparecia São José. Então foi pedido ao Papa João XXIII, que durante os trabalhos do concílio decidiu, e já a partir daquela instância começou a incluir no cânon romano uma invocação a São José. Aliás, agora com as anáforas, já sabemos que foi o Papa Bento XVI que tomou essa decisão, mas dado a ter terminado nas circunstâncias conhecidas o seu pontificado, foi o Papa Francisco que quis que assim fosse, e hoje em dia já temos nos quatro cânones, o cânone romano e as três anáforas mais empregues pelos sacerdotes no dia-a-dia, ou em situações mais solenes, sempre a invocação a São José. Pois, portanto, perante isto, dá para perguntar como é que foi possível que se tivesse chegado a outra formulação. Pois, haverá muitas explicações, mas o facto é esse. Como a graça de Deus, hoje, toda a gente também, claro que a santidade não é exclusiva de ninguém. Todos são chamados à mesma santidade, e por isso aparece o Opus Dei neste aspecto, como graças a Deus muitas outras instituições da Igreja, a recordar isto aos leigos, que são realmente aqueles que devem, por serem a imensa maioria do corpo místico de Cristo, que devem ter diante dos seus olhos essa proposta, que não é feita pela Igreja senão em nome de Cristo. Só Cristo é que pode fazer esse apelo, só Ele é que é o mediador e o salvador e o redentor de todos nós. Em cima daquela serra existe uma cruz de pedra para ajudar os que sofrem e corrigir os que erram. Sentado neste penedo, vejo o Douro lá ao fundo. Tenho frio, tenho medo. Ó São Salvador do mundo, ó São Salvador do mundo, terras de Santa Maria, hei de lá perder-me à noite. Quero lá morrer um dia. Ai, morrer é como dormir, dormir um sono profundo. Só tu escutas meus ais, ó São Salvador do mundo. Salvar deste viver vagabundo, tua cruz para me guiar, ó São Salvador do mundo, ó São Salvador do mundo, terras de Santa Maria, hei de lá perder-me à noite. Quero lá morrer um dia. Ai, morrer é como sono profundo, só tu escutas meus ais, ó São Salvador do mundo. outra para ajudar os que sofrem e corrigir os que erram. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre António Barbosa, sacerdote da Prelatura do Opus Dei. Sr. Padre António Barbosa estudava medicina quando optou por ser sacerdote. É licenciado em jornalismo pela Universidade de Navarra, viveu vários anos em Roma e foi responsável pela Prelatura do Opus Dei em Portugal durante mais de 20 anos. Foi também delegado da mesma Prelatura para o Líbano, por incumbência do prelado do Opus Dei. Presentemente vive e trabalha no centro do Opus Dei, em Viseu, dedicando-se inteiramente à parte espiritual, promovendo retiros, conferências, reflexões e palestras a todas as pessoas que o desejem. Sr. Padre António Barbosa, creio que o Opus Dei veio para Portugal por influência da irmã Lúcia. Quer-nos contar como é que isso aconteceu? Com efeito, há um episódio que os biógrafos do fundador, São José Maria Escrivá, relatam e que a própria irmã Lúcia teve a ocasião de relatar. A irmã Lúcia, em 1945, estava, nessa altura, pertencia à congregação das Doroteias, a viver em Tui. E o São José Maria, o fundador do Opus Dei, deslocou-se ali para estar com o bispo, quem era muito amigo. Ora, o seu bispo perguntou-lhe, Dom Ortiz, ele perguntou-lhe se ele gostaria de conhecer a vivente Fátima. Nessa altura já tinham falecido, como é sabido, a Jacinta e o Francisco. E ele disse que sim e, de facto, encontraram-se. E, no meio da conversa, parece que a Lúcia teria perguntado a São José Maria se ele não vinha a Portugal, visto que estava ali junto à fronteira. Ele disse que não tinha pensado nisso, tinha feito uma deslocação com outras motivações e que nem sequer trazia a documentação necessária para passar a fronteira. Então a Lúcia, cheia de iniciativa e de ânimo e de amizade, ao fim e ao cabo, terá dito que ela tratava disso e de facto tratou, e tratou tão rapidamente e tão eficazmente que de facto o São José Maria atravessou a fronteira com aqueles que o acompanhavam e, como sempre fez quando veio a Portugal, dirigiu-se a Fátima, onde esteve a rezar. Foi uma demonstração da sua devoção mariana, como é óbvio, era muito forte. Foi um passo, eu diria, providencial, porque realmente a sua ideia, como ele explicou em muitas ocasiões, era que, uma vez que o trabalho da obra tinha sido iniciado em Espanha, que fosse para França, que fosse o segundo país, e que então, já com alguns elementos franceses, que viesse a Portugal. As condições também naquela época não eram assim de um fácil relacionamento entre os dois países ibéricos, mas sobretudo o que lhe parecia era que era uma lógica, era a sua lógica, mas Deus Nosso Senhor quis, através do instrumento que foi a Lúcia, mostrar-lhe que realmente estava a pensar outra coisa. E assim, no ano seguinte, já em 1946, os primeiros membros da prelatura, leigos, vieram trabalhar para Madrid, para a universidade, em diferentes faculdades. E, nessa altura, entretanto, já tinha sido conhecido o seu bispo, Dom António, que recebeu muito carinhosamente o fundador do Opus Dei e o Opus Dei. E a partir daí começou todo o trabalho da obra, que depois se dirigiu para o Porto, e depois para Lisboa, e depois já, enfim, para todos os outros lugares, onde hoje temos centros. Sei que os vários papas têm tido muita simpatia, muita estima pela prelatura, e por isso têm incentivado o Opus Dei a ir para outros países e outros continentes. Neste momento o Opus Dei está por muitos países, está por todo o mundo. Como é que é, Sr. Padre António Barbosa? Sim, quer dizer, isto penso que tem que atribuir, para além, enfim, da graça a Deus, que é fundamental para que este tipo de fenómenos possam desenvolver na Igreja e na humanidade, temos que pensar que, atendendo que a Igreja está espalhada por todo o mundo e que os fiéis comuns, os fiéis leigos, são a imensa maioria dos cristãos, uma vez que o Opus Dei é também constituído imensamente por cristãos que são fiéis correntes, os sacerdotes, ao fim e ao cabo, são um número mínimo, e, portanto, onde há um fiel cristão, potencialmente pode haver o homem do Opus Dei, ou uma família do Opus Dei. E foi isso que efetivamente aconteceu. Se em alguns casos o crescimento da obra num determinado país se inicia através de uma programação que dá lugar ao deslocamento para esses lugares de uns quantos, muito poucos em geral, 4 ou 5, sempre com algum sacerdote ou com alguns sacerdotes quando é possível, para iniciar o trabalho, em muitos outros casos o trabalho da obra começou com famílias que, sendo da obra, por ter conhecido a obra em algum país onde o trabalho estava suficientemente desenvolvido, se tiveram de deslocar por razões profissionais, por razões de imigração, por razões familiares para outro país, e ao fim de algum tempo lá estarem, começaram a solicitar, ao princípio ao fundador e depois ao seu sucessor, o Alvaro del Portillo, que aliás vai ser beatificado proximamente, no próximo mês de setembro, e ao atual prelado, e isto deu lugar a que, quando as circunstâncias se tornaram favoráveis, que se deslocassem para esses países, já com uma maneira programada, digamos assim, não espontânea, como tinha sido a iniciativa familiar, uns quantos membros da prefeitura, para dar uma estrutura àquele trabalho pastoral que se realizava. De facto, em todos os países livres, realiza-se um trabalho estruturado e assente da obra. Noutros países, por exemplo, países muçulmanos, com exceção do Líbano, que é considerado, embora haja agora uma maioria muçulmana, mas que é considerado um país respeitoso pelas diferentes crenças, mas nos outros países onde não existe essa facilidade de reconhecimento da prática cristã, eventualmente estarão aí pessoas da obra, se não estavelmente, por razões profissionais ou por razões familiares, durante períodos mais ou menos longos. De facto, por conseguinte, pode ser que o Opus Dei está onde está a Igreja, como estando para servir a Igreja e a toda a humanidade através da Igreja. O fundador gostava de usar a expressão: somos para servir a Igreja, então não fazemos falta nenhuma. Então a obra não interessa, porque a condição para vivermos como cristãos é efetivamente sermos bons filhos da Igreja. Qualquer fiel cristão pode pertencer à prelatura do Opus Dei? Como é que pode aderir? Vai quem quer? Como é que é? Provocação? Ora bem, então, para aquilo que eu disse, já se pode concluir que qualquer pessoa cristã, melhor dito, ou para ser mais exato, qualquer pessoa católica pode pertencer à prelatura do Opus Dei. E na medida em que é membro da Igreja, pois pode viver esse chamamento, esse apelo que todos os membros da Igreja recebem de Cristo, de chegarem à santidade através de um meio reconhecido, um instrumento reconhecido, que é a prelatura do Opus Dei. Evidentemente que isto não dispensa de reunir uma série de condições que, segundo as diferentes circunstâncias, as diferentes carismas das instituições da Igreja, claro que são diferentes, e no caso das pessoas do Opus Dei, também têm um espírito. O denominador comum é evidentemente a doutrina da Igreja, neste caso a doutrina comum da Igreja, a doutrina da Igreja para todos os cristãos, e que se privilegia de todos os modos, dando uma abertura completa à recepção de todos os documentos pontifícios e todos os documentos, e portanto ao Magistério Pontifício e todos os documentos e todo o Magistério Episcopal de todos os bispos que estão nisso ao Papa. Portanto, quais são essas condições? Essas condições é depois viver aquilo que o fundador chamava o numerador diferente, que é o espírito do Opus Dei. E certamente que isso, para certas pessoas, apresenta-se como uma grande vantagem para levar a cabo o seu desejo de viver seriamente, dignamente, a sua vocação cristã. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, certamente, isso não é uma coisa atrativa, coisa que, evidentemente, merece todo o nosso respeito e, graças a Deus, permite que haja na Igreja uma variedade tão grande de movimentos, de instituições, de congregações, etc. Todas elas têm o mesmo objetivo, mas cada uma delas caminha segundo aquilo que corresponde ao carisma fundacional. Há quem acuse o apostolado de ser radical, isto é, de levar a doutrina de Cristo muito a sério. Que comentário lhe merece? Bom, por aquilo que estivemos a falar até agora, já se vê que não pode haver excessos no que diz respeito a viver seriamente a nossa vocação cristã. O Papa Francisco, aliás, tem falado com a graça e o engenho que Deus lhe concede, com a santidade que possui, dos chamados não praticantes, ou qualquer situação mais ou menos parecida. Recordo-me que está agora a fazer 100 anos, na altura da República, havia uma expressão que também existe mais ou menos, dizia que havia católicos, não eram todos, graças a Deus, mas havia católicos que eram católicos de credo, mas não de fazer, não de praticar. E diziam que acreditavam, estavam batizados e eram católicos, mas de facto não davam testemunho da sua fé, que não é só mediante o cumprimento, vamos lá, dos deveres e das obrigações para com Deus e para com a Igreja, mas naturalmente como bons cidadãos, porque sem isso não há um verdadeiro sentido cristão na vida. Portanto, este comentário que se faz é, às vezes, algumas pessoas à Opus Dei e à formação e às propostas que são feitas nos meios de formação, se podem entender como meios de santificação. Não é uma santificação do cariz sacramental, que isso é qualquer coisa que só Deus Nosso Senhor pode efetivar, mas proposta com a vontade que nós, os homens, temos que fazer para aproveitar as ajudas que as graças imensas sobreabundantes de Deus Nosso Senhor nos quer conceder. Por conseguinte, eu diria que essa admiração tem a ver, primeiro, que de facto há muitos cristãos que ainda vivem na tal época anterior ao concílio, em que os cristãos eram considerados membros de segunda categoria. Portanto, não havia que se preocupar que tivessem aquela formação que parece que faz parte de uma coerência cristã. Isto, visto do ponto de vista do carisma do São José Maria, também tem a ver com aquilo que ele chamava de mentalidade laical. Dizia que os cristãos que procuram ser competentes, honestos, honrados, capazes, efetivos no que diz respeito ao cumprimento dos seus deveres profissionais, familiares, sociais, de cidadania, e há deles que não procuram ser, mas que não podiam, naquilo que diz respeito à sua vida cristã, serem de segunda categoria. Portanto, serem medíocres, serem monotorrales, não serem capazes de justificar as suas razões sobre os comportamentos, etc. Portanto, isto fez com que ele tivesse cosminado uma formação para os leigos que os coloque em condições de viverem plenamente, em plenitude, a sua vocação cristã. No que diz respeito à frequência de sacramentos, no que diz respeito à prática das virtudes, no que diz respeito à santificação dos seus deveres, aqueles que lhe correspondem na vida familiar, na vida profissional, na vida de cidadania. Então, isto, que aliás qualquer cristão, de acordo com as circunstâncias da sua vocação, há de praticar, se quer ser um santo sacerdote, se quer ser um santo religioso, se quer ser um santo bispo, etc. No caso dos membros da Opus Dei, têm essa ajuda. Não me estranha que haja pessoas que, movidas por um falso entendimento daquilo que é, graças a Deus, hoje reconhecido como direito que os fiéis têm a receberem todas as ajudas que precisam para serem verdadeiramente santos, e achem que isso é um exagero. Ou então que, ainda imbuídas desse espírito para os fiéis cristãos, servem uma versão aguada do cristianismo, porque eles não têm que se preocupar com as grandes tarefas da vida da Igreja, também acha que é o excesso o procurar-se proporcionar tudo aquilo a que, efetivamente, a Igreja reconhece-o, os fiéis têm direito. Eu vi um artigo num jornal, depois destas jornadas do Brasil, Jornadas Mundiais da Juventude. Normalmente, nessa altura, as vocações, portanto, fala-se mais de vocações. E portanto, o que é que eu vi nessa notícia? Vi o seguinte, que Os jovens, muitos deles, acabam por descobrir a sua vocação exatamente em congregações que levam mais a sério a doutrina. Portanto, por vezes, não são as facilidades que levam a nada. Hoje, o meu coração acordou a bater mais forte. Meu dia de sorte chegou, porque ontem o meu coração bateu junto ao teu e doeu quando a seta bateu. E sem querer entraste dentro do meu mundo, eu não te vou largar nem um segundo. Seta do amor bateu. Hoje, hoje e só hoje, o meu coração acordou a bater mais forte e parou, porque ontem o meu coração parou junto ao teu e doeu quando a seta bateu. E sem querer entraste dentro do meu mundo, eu não te vou largar nem um segundo. Quando a seta do amor bateu, foram tantas as palavras que dissemos sobre o amor, foram tantas as promessas que juramos saber de cor. E sem querer entraste dentro do meu mundo, eu não te vou largar nem um segundo. Quando a seta do amor bateu, quando a seta nos bateu, quando a seta bateu. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova ou domingo às 9 da segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre António Barbosa, sacerdote da Prelatura do Opus Dei. O Sr. Padre António Barbosa estudava medicina quando optou por ser sacerdote. É licenciado em jornalismo pela Universidade de Navarra. Viveu vários anos em Roma e foi responsável pela prelatura do Opus Dei em Portugal durante mais de 20 anos. Foi também delegado da mesma prelatura para o Líbano, por incumbência do prelado do Opus Dei. Presentemente vive e trabalha num centro, em Viseu, dedicando-se inteiramente à parte espiritual, promovendo retiros, conferências, recoleções e palestras a todas as pessoas que o desejem. Sr. Padre António Barbosa, há pouco falou que Dom Álvaro del Portillo vai ser beatificado em setembro, portanto, Dom Álvaro del Portillo, o sucessor do fundador do Opus Dei. Como é que vê mais esta beatificação de alguém da prelatura? Bom, pois, eu tenho uma grande alegria, uma grande consolação por saber que se vai dar este acontecimento, que o Papa Francisco tomou esta decisão. quando foi a canonização, a beatificação e a canonização do fundador do Opus Dei, pessoas, aliás, mal informadas, que acharam que tinha havido um período muito curto entre o início do processo e depois as cerimónias de beatificação e canonização. Do meu ponto de vista, foi até um período excessivamente largo, mas é compreensível pela função que tinha a São José Maria. No caso de Dom Álvaro, sempre pensei que, quando isto se desse, a possibilidade da sua beatificação, que seria um processo muito simples, porque ele esteve praticamente, desde que chegou a Roma em 1946, até 1994, quando Deus Nosso Senhor chamou à sua presença, esteve sempre em contacto com pessoas da Cúria Romana, de um modo muito mais intenso, quando foi do Concílio Vaticano II, em que prestou serviços inestimáveis, mas depois, como consultor das diferentes congregações a que foi chamado pelos diferentes papas. Portanto, era uma pessoa extremamente conhecida, não só parece muito fora, que as viagens que fez ao longo da sua ação pastoral, já como prelado do Opus Dei e que acompanhou-lhe antes, o fundador, mas na própria cabeça da Igreja, na própria Cúria Romana. Conhecido por muitos papas, não nos podemos esquecer que no dia do seu falecimento o Papa João Paulo II passou muito tempo a rezar na Igreja Prodatícia do Opus Dei de Santa Maria da Paz, em Roma, junto aos restos mortais de Dom Álvaro, por quem tinham uma estima imensa. Este são o atual São José Maria, que, aliás, do nosso ponto de vista, também não nos podemos esquecer, eu acho que isto é consolador para todos nós, que é o primeiro peregrino de Fátima a ser colocado nos altares. Mas, como sabemos, foram os pastorinhos, o Papa João XXIII, beato, agora já vai ser canonizado, e certamente muitos outros que nós ainda não conhecemos. Mas, portanto, eu penso que é uma coisa que a santidade de Dom Álvaro, para as pessoas que tiveram a ocasião de o conhecer, era uma coisa muito visível. Eu espero que, mais dia menos dia, tenhamos a ocasião de ter acesso, na prelatura temos acesso já há muitos anos, mas para o grande público, para toda a Igreja, como agora, como acontece sempre que alguém é beatificado ou canonizado, deixa de pertencer ao círculo de onde, enfim, viveu a sua vida e passa a pertencer à Igreja Universal, sobretudo quando se trata da canonização. Mas eu espero que a divulgação dos textos, em muito especial as chamadas Cartas em Família, que ele escreveu ao longo de todos os anos de estar a presidir aos destinos do Opus Dei para os membros da obra, que são um manancial que eu penso que vão ser extremamente benéficos para a santidade de muita gente, e aí revela-se perfeitissimamente a qualidade, a tempra da alma deste santo sacerdote, que serviu a Igreja com uma fidelidade completa, não só diretamente, porque é assim mesmo, diretamente através da sua fidelidade ao Espírito Opus Dei, que está ao serviço da Igreja, como qualquer outra instituição, mas depois também as tarefas que a própria Igreja, ao longo destes muitos anos, pediu, e que ele, com grande fidelidade, como se vê pelo comportamento dos Papas, e de um modo muito especial do Papa João Paulo II, lhe fez, reconheceu. Estas ações da Igreja continuam a ser necessárias. Há pessoas que se estranham um pouco quando veem que são beatificadas, quer pessoas antigas, como o Papa Francisco agora teve certamente a lembrança de beatificar um dos primeiros da Companhia de Jesus, colaborador diretíssimo do São Inácio de Loyola, que foi o primeiro, o segundo foi São Francisco Xavier, como o Papa explicou, e por quem o Papa tem uma grande devoção, e com toda a razão, porque de facto tem uma personalidade de altíssima qualidade, mas estava com um bocado esquecido. E agora, pois, está aí já nas primeiras linhas e perfeitamente acessível para quem quiser inspirar-se na sua correspondência à vocação que Deus lhe concedeu. Por conseguinte, quer é que sejam estes casos de gente que estava aí pois por razões de ao seu cargo de burocracia, não tinha chegado o seu momento, quer de gente que, com quem convivemos, estes gigantes da fé que leram a nossa cartilha, que pertencem à nossa geração, como nós pertencemos a ela, eu acho que é um grande benefício e por isso julgo que a edificação de Dom Álvaro em Madrid, no dia 27 de setembro próximo, vai ser um acontecimento que vai ajudar muita gente a reconciliar as suas relações com Deus, que é para isso que estas coisas se façam, para que nós pensemos a sério se estamos a viver com lealdade, com fidelidade, a grandeza da vocação que o Senhor nos deu ao sermos batizados. Sr. Padre António Barbosa, o Senhor viveu muitos anos junto de Dom Álvaro del Portillo, portanto, se tiver assim alguma coisa interessante acerca dele que queira contar, é ótimo. Olha, eu queria chamar a atenção sobre um primeiro aspecto que me parece que tive uma ocasião de viver estes acontecimentos eucarísticos, concretamente, a adoção eucarística do Álvaro del Portillo. Mas tenho aqui umas palavras que acho que podem ajudar-nos a entender como realmente era a sua devoção ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Como és bom, Senhor, que te entregues a nós desta maneira. Queremos ser fiéis, queremos dizer-te que sim a todo momento, mas tu conheces bem a nossa debilidade. Dá-nos força para sabermos dominar o caráter e o orgulho, para submeter os sentidos e trabalhar esforçadamente, estando ao mesmo tempo pendentes do teu amor. Já que és tão bom connosco, desejamos corresponder entregando tudo o que é nosso. E era isto mesmo que acontecia, quer dizer, enfim, em toda a sua atividade, ele era uma personalidade cheia de paz, de serenidade, de alegria. Mas quando chegavam os momentos eucarísticos, realmente era qualquer coisa de arrebatador, por um lado, o seu recolhimento, a simplicidade com que se celebrava, o que inevitavelmente nos fazia esquecer-nos do que estava a acontecer para pensarmos em Cristo, que é realmente, como sabemos, o verdadeiro sacerdote e a verdadeira vítima. Eu estive também outro dia numa conferência já sobre a beatificação, que vai ocorrer em setembro, de Dom Álvaro, e ouvi mais ou menos o seguinte. Portanto, Dom Álvaro foi o grande obreiro da renovação do novo Código de Direito Canónico, contribuiu com 800 páginas para esse código, e o antigo Código de Direito Canónico tinha apenas dois artigos relacionados com os leigos. De facto, portanto, como há pouco o senhor Padre António Barbosa dizia, de facto, ele na Cúria fez muitos trabalhos, alguns que sabem, outros que nós nunca nos aperceberemos, mas de facto era uma pessoa dinâmica que esteve em contacto com os cardeais e que de facto muito contribuiu para o bem da Igreja. Quando parti de madrugada e já senti, me fiz à estrada, senti o peso do corpo no peito, senti o tempo correr por defeito, senti-me mal. Quando a cabeça parte o coração, nada nos resta senão aceitar que há uma razão para continuar, ora a perder, ora a ganhar. Há uma razão. Há uma razão para o mundo saber. Há uma razão que me ajuda a viver. Há uma razão que me adora vencer. Não te convenças que falas com Deus, fala comigo sem pestanejar. Uma conversa pode ajudar, abrir caminho por dentro do mar. Fala comigo. Há uma razão para o mundo saber. Há uma razão que me ajuda a viver. Há uma razão que me adora vencer. Há uma razão para o mundo saber. Há uma razão que me ajuda a viver. Há uma razão que me adora vencer. Deixa-te vencer. Deixa-te vencer. Deixa-te vencer. Vencer, vencer. Deixa-te vencer. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2 ou através da radionova.com ou domingo às 9 e segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre António Barbosa, sacerdote da Prelatura do Opus Dei. O Padre António Barbosa está em medicina quando optou por ser sacerdote. É licenciado em jornalismo pela Universidade de Navarra, viveu vários anos em Roma e foi responsável pela Prelatura do Opus Dei em Portugal durante mais de 20 anos. Foi também delegado da mesma prelatura para o Líbano por incumbência do prelado. Presentemente vive e trabalha no Centro de Opus Dei em Viseu, dedicando-se inteiramente à parte espiritual, promovendo retiros, conferências, reflexões e palestras a todas as pessoas que o desejam. Entramos na parte final do nosso programa. Eu vou colocar aqui mais uma questão ao seu padre António Barbosa, e que é a seguinte. Realizou-se no mês de março, em Roma, um congresso para celebrar o centenário de nascimento de Dom Álvaro del Portillo. O Papa Francisco enviou nessa data um telegrama ao atual prelado do Opus Dei, Dom Xavier Esfarria, exortando o Opus Dei a seguir o exemplo de vidas humildes, alegre, discreta e silenciosa do fundador São José Maria Escrivá. Como interpreta este telegrama do Santo Padre? Pois, efetivamente realizou-se esse congresso, que esteve presidido, assisteu em todas as sessões o atual prelado Dom Xavier Esfarria, bispo e prelado do Opus Dei, e como também é habitual neste tipo de reuniões, o Santo Padre Francisco, que estava para ter uma audiência com os congressistas, mas pelo facto de estar a fazer os seus exercícios espirituais, não estava disponível, e por conseguinte valeu-se deste recurso, que é frequente e em que exortava efetivamente as pessoas do Opus Dei a imitarem o fundador. Eu suponho que a interpretação imediata que a gente pode fazer destas palavras de Santo Padre, que não se cansa de nos chamar a atenção para como devemos viver seriamente, dignamente, alegremente, agradecidamente a nossa vocação cristã, com um jeito, com uma graça, com uma espontaneidade e com uma capacidade de nos puxar para que isto é absolutamente inimagináveis. Quer dizer, se nós pensamos um pouco na sucessão dos grandes papas que temos tido, sempre estamos a ser surpreendidos pela ação do Espírito Santo. Haverá pessoas que simpatizarão mais com o gênio do João Paulo II, outras que se deixarão cativar mais fortemente pela paz e pela inteligência e pela bondade do Bento XVI. Mas este parece que vem tudo e mais alguma coisa. Não só tem uma capacidade de se extravasar, de se doar e, portanto, de nos doar Cristo, como também de nos puxar, nos animar a não ficarmos na nossa medida pequena, raquítica, possivelmente egoísta, que é incompatível com o coração de Cristo. Portanto, eu, lendo as palavras que o Papa enviou ao prelado Dom Xavier Esfarria, pensei para mim, e penso que este pode ser útil para todos os nossos ouvintes, que temos de pensar a sério que a vida cristã é uma ocasião magnífica, que que, se quisermos lembrar as palavras de São José Maria, estas crises mundiais são crises de santos, que é curta e breve uma vida para agradecermos a Deus logo cedo tudo aquilo que nos dá, pensando também naquilo que nos vai dar, porque bem sabemos que o céu não é uma coisa que começa lá, uma coisa que começa aqui. E infelizmente, como também sabemos, no céu só está quem quer estar. Ninguém é obrigado a ir para lá. Sr. Padre António Barbosa, naquela conferência onde estive, falou-se também que, já não posso precisar, se é quando da beatificação ou se é quando da canonização do fundador do Opus Dei, que foi lançado para a África um projeto chamado Arambé para ajudar aquelas populações. Foi dito nessa conferência que este projeto, essas ajudas já chegaram, já financiaram 53 projetos em 18 países e que com a beatificação do Dom Álvaro del Portillo, portanto, esses projetos vão ser reforçados e portanto, para ajudar essas populações de África. Não sei se quer comentar alguma coisa acerca deste projeto. Sei que, pronto, achei muito interessante porque uma das senhoras que falou nessa conferência, portanto, deu até várias sugestões. Ela dizia que, portanto, nós aqui muitas vezes, pelos excessos, não valorizamos o euro. Um euro para nós não nos diz nada. E a senhora dizia que com 1,5 euro vacina-se uma criança, com 1,5 euro uma pessoa vai a uma consulta, e nós quantas vezes aqui esbanjamos. E pronto, ela fazia um apelo para que, pronto, para que se juntasse alguma coisa, para que se pudesse contribuir para estes projetos. Eu recordo-me uma coisa que achei interessante, quase apenas simbólica, e que ela disse que estou a fazer. Quando chegarmos a casa com os pretos, pôrmos dentro numa caixinha e depois, no fim de junho, para darmos aquela, o valor daqueles pretos todos. Estou a fazer isso. Acho que é interessante porque, no fundo, acaba por não custar nada e acaba por se contribuir com alguma coisa, e pouco em África representa muito. Não sei se quer comentar alguma coisa acerca disto, se não. Sim, foi efetivamente na altura da canonização, e foi eu, por iniciativa precisamente da canonização de São José Maria, que foi por iniciativa do Álvaro del Portillo, que se iniciou esse trabalho de ajuda, que tem vindo a desenvolver-se já com resultados magníficos. As expressões desde essa que acaba de explicar, acaba de ser graciosíssima, é também, vai, como se percebe pela diferença que há, nós em geral aqui na Europa, enfim, apesar das meios de comunicação social se encarregarem de dar uma versão, mas sempre é uma versão limitada e nunca se pode substituir à experiência pessoal de estar naqueles lugares. Não, infelizmente, não é só em África, nem só em alguns países muito, muito carenciados, também nos países mais desenvolvidos acontecem muitas situações destas de injustiça, de miséria, que são absolutamente inexplicáveis, quando, graças a Deus, temos tantos recursos que podiam contribuir para ultrapassar, não só para não que não se dessem, mas para ultrapassar quando se dão, pela imperícia dos homens ou pela maldade dos homens, estas situações de miséria, de injustiça. O desenvolvimento no nosso país tem sido, eu conheço pessoas que contribuem até, digamos, de uma maneira substancial, que têm capacidade para isso, mas penso que tem sido pouco divulgado. Eu suponho que uma passagem pela internet para se avaliar o que está a acontecer, porque os sites relacionados com esta ONG estão muito bem feitos e explicam-me muito bem, podem dar-me lugar a muitas iniciativas, quer desse género, dos espíritos que referiu, quer muitas outras coisas, porque muitas vezes, de facto, nós não fazemos o bem, não é por outra razão, senão porque não pensamos nisso. E quando pensamos, percebemos que o bem é inseparável da beleza, que é inseparável da justiça, que é inseparável do amor. E então enchemos de generosidade. Portanto, eu posso deixar aqui um convite aos nossos ouvintes, é que se encham de curiosidade para conhecerem exatamente o que é que está a acontecer e depois que não se admirem se sentem este progresso através da beleza, do amor, da justiça, da generosidade que é próprio dos corações cristãos. Sr. Sr. Padre António Barbosa, o nosso programa está mesmo no fim. Eu tenho pouco mais de um minuto. Vou-lhe colocar uma última questão, e que é a seguinte. Que nos dissesse alguma coisa acerca do fundador do Opus Dei, Sr. José Maria, com quem conviveu, portanto, em Roma há muitos anos. Olha, uma vez que temos assim já há pouco tempo, eu gostava de chamar a atenção sobre um aspecto principal, fundamental do carisma de São José Maria, que aliás tem agora uma atualidade formidável com o próximo sino sobre a família. Era precisamente que a santidade começa na família. Que as famílias são a igreja doméstica, as famílias cristãs que têm como modelo a família de Nazaré, e que sem a família, a sociedade, porque é a célula da sociedade, não só da sociedade civil, também da sociedade eclesiástica, obviamente, sem a família, a sociedade não tem suporte. Não se pode construir sobre a areia, não se pode construir sobre um pântano. É preciso uma rocha firme, e a rocha firme tem que ser a família. O marido, a mulher e os filhos, bem unidos pelo amor dos esposos, pelo amor dos esposos aos filhos, pelo amor dos filhos aos pais e pelo amor dos filhos entre si. Tudo o que não seja isso é uma tragédia. Uma tragédia que não é insuperável, porque, graças a Deus e a misericórdia de Deus, jogam a favor do amor que Deus lançou pela humanidade, mas é uma tragédia no imediato, porque sentimos que falta aquilo que é o melhor do mundo, que é aquilo que vale a pena que amemos apaixonadamente, que é a nossa família. São José Maria amava apaixonadamente não só a sua família, como a família daquilo que ele chamava as pessoas que o seguiam, os seus filhos, as suas filhas. E amava-os de tal forma que era sempre uma festa, porque é isso, é o lugar da festa principal por tudo aquilo que nos proporciona a família. Era sempre uma festa estar com ele, que presidia a família sobrenatural que é o Opus Dei, mas estar com as nossas famílias naturais, porque era o sinal de que, como ele dizia, uma boa parte, uma grande parte da nossa vocação, se quisermos cristã e se quisermos para o Opus Dei, depende evidentemente das nossas famílias. Sr. Padre António Barbosa, agradeço-lhe também o teu estar connosco. Muito obrigado por todo este acolhimento. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.